Sensações, sensações, sensações, sensa. Sensações, sensações, sensações, sensa. Sensações, sensações, sensações. Sensações, sensações, sensações, sensação. Sensações, sensações, sensações, sensação. Sensações, sensações, sensações. Como vai? Tudo bem? Eu vou bem, muito bem. Para um pouco de ler, olha o que você fez. Tem um rombo nu dentro do coração, perambulo sem fim e quase que eu sou ninguém. Mas agora eu voltei, abre os olhos, meu bem. Vivo fora da grei, eu vivo fora da grei. Olha o que você fez, tem um rombo nu dentro do coração, perambulo sem fim, e quase que eu sou ninguém. Mas agora eu voltei, abre os olhos, meu bem. Vivo fora da grei, eu vivo fora da grei. Tudo bem, eu vou bem, muito bem. Para um pouco de lei, olha o que você fez. Tem um rombo no cu, dentro do coração, perambulo sem fim, e quase que eu sou ninguém. Mas agora eu voltei, abre os olhos, meu bem. Vivo fora da grei, eu vivo fora da grei.